Atenção público, atenção poetas. Mote em 10 sílabas. Até hoje, no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria. Na batalha do verso, quem me enfrenta sente a terra fugindo dos seus pés. Eu vou 10 cantorias, ganho as 10. Quando eu vou sem congresso, eu ganho 80. Minha máquina de verso é violenta, cruza o globo 3 vezes todo dia. Quem sentasse comigo, a carne esfria, dá até a impressão que já morreu. Até hoje no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Aham, ei. Um, dois, som, ei. Testando o som, ei. Zona TWS na batida, certo? Ei, aham. São Paulo, 20 graus, esquinas e vielas, acostumado com caos. Fechem as janelas, sirenes na rua cinza, na pista só faz maldade. Faculdade do Vandal, desde os 12 de idade. Cultura nacional, vem do Nordeste e arrepente. Veio de lá e hoje mando rimas de repente. Na sujeira do trimbala, debaixo do subsolo. Aqui só tem terrorista, não tive nada no colo. Bonsai, sono TWS, faixa e faixa. Rimando faixa a faixa, track dentro de uma caixa. Várias tags de lazer, no portão daquele evento. Se molhar é só lazer, é o nosso divertimento. Lazer de cada momento, Brasil estilo cimento. Jogando merdas no vento, no ventilador lá dentro da sala que tem um estúdio. E até hoje, no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria. Eu faço assim todos os dias, cuidando do que é parte de mim. Todos os dias, pensando em melhorar mais um pouco. Quando eu penso no fim, começo a ficar louco, louco, louco. Eu faço assim todos os dias, cuidando do que é parte de mim. Todos os dias, pensando em melhorar mais um pouco. Quando eu penso no fim, começo a ficar louco. São Paulo, 20 graus, esquinas e vielas, acostumado com caos. Fechem as janelas, sirenes na rua cinza, na brisa só faz maldade. Faculdade do Vandal, desde os 12 de idade. Cultura nacional vem do Nordeste e arrepente. Veio de lá e hoje mando rimas de repente. Na sujeira do trembala, debaixo do subsolo. Aqui só tem terrorista, não tive nada, não conto. Poesia nacional, respeita meu idioma, vagabundo passa mal. Vai entrar em coma se tentar bater de frente. Nosso rap é diferente, várias palavras no pente. E o beat faz a soma, se entrar na minha mente vai paralisar total. Tenho memórias insanas que devem te assustar. Nós veio tomar ninguém, só ocupa o lugar. Focar em flash de foto, eu vim pra improvisar. Mostrar que a vida é arte, a minha tipo abstrata. Sou no TWS, bom bep, classe da nata. Então fique em casa e brisa trocando aprendizado. Solta o som dos maloqueiros, acende seu baseado, entende quem tá do lado. Silêncio também é voz falar. Além da conta não te ensina a escutar. Por isso não aprendeu e até hoje no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria. Quem supere o que eu faço. Mas a escola pra cantoria é a vida. A cantoria é cheia de exigência, ela é cheia de obrigações. Quando você não pode fugir. Mas a escola pra cantoria é a vida. É assim, o verso do companheiro empatar com o povo. Ouça o verso do companheiro. Você não pode ficar chamando a atenção da plateia enquanto eu estou cantando. É desviar a atenção. Mas a escola pra cantoria é a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Que até hoje no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria.